sua voz. Seu quadril e sua boca em mim. Seus pais, seus irmãos, tudo o que faz você feliz. Suas mãos que desenham seu ex. Eu amo seus pés que viajam sem mim. Pegue o que quiser de mim. Sua voz, seu quadril e sua boca em mim. Seus pais, seus irmãos, tudo o que faz. Seus pés.